começa o novo turno aqui no Jogatina BG, vamos falar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu amo Civilization. Aqui é o Iha e eu gosto de jogar com os japoneses. Ai, maldito. Eu sou o Xande e eu cobro 5 de trade pra não te atacar esse turno. Mentira! Você vai atacar pelas costinhas que eu sei. Cara, isso se não tiver, é um jogo de traição. Se tiver Rudite, você vai atacar. É um jogo assim, tipo, se não tiver Rudite, não tem... Cara, é assim, ó. Já vou deixar claro aqui. Rudite e Xande são warmongers. Eles gostam de guerra. Sabe, nossa tecnologia, de cultura, nada, né? Na verdade, vão pro fight esses dois. Na verdade, o Civ é um jogo que você pode ter side quests, entendeu? E minha side quest é sempre irritar o Rudite. Não só no Civilization, né? Cá entre nós. Ah, sim, mas no Civilization, como eu não vou conseguir ganhar de qualquer forma, eu preciso ter um objetivo pra mim mesmo. Uma válvula de escape. É. Bom, estamos reunidos hoje pra falar sobre um título que eu venho divulgando faz muito tempo aqui no Jogatina BG, tanto em vídeo, podcast. O título maravilhoso que a gente vai falar sobre o jogo base e mais suas expansões. E, por favor, o nome dele? Sid Meier's Civilization The Board Game. E pra essa edição, a gente vai trazer aqui um amigo nosso que a gente comenta direto, que é o Xande. Ele, além do detentor do jogo, é um amigo que a gente tá sempre na mesa aí, né? Olá! Olá! Como você está, querido Xande? Eu tô muito bem, e vocês? Tudo bem. Então a gente vai lá pro tarde de comentários e a gente volta já. Estamos começando aqui o Tile de Comentários. Olha só, minha voz tá meio estranha hoje, né? E pra começar esse tarde de comentários, eu, Zabuzeta, junto com a Jéssica. Oi, galera! Estamos hoje aqui, na verdade, pra fazer uma leitura de e-mails e comentários um pouco diferente. Até porque a gente não teve feedback em relação ao podcast do Power Grid. A gente teve só o Bruno Pinduca falando que tá colocando o jogo na wishlist. Mas esse final de semana a gente teve no evento, né? Sim, esse final de semana a gente foi lá na World RPG Fest. E resolvemos aproveitar esse pedacinho aqui do podcast de hoje pra comentar pra vocês de como foi a experiência, o que a gente viu lá. Dá uma préviazinha, até porque vai sair vídeo, né? Vai sair um vídeo gigantesco, uns 40 minutos de vídeo. Olha, foi um conteúdo bom que a gente fez lá. Sim, gravamos bastante coisa. Mas a gente também fez uma coisa muito interessante pros board games. A gente testou muita coisa legal. Nossa, tinha muito jogo lançamento lá, hein? Foi da hora. Sim, eu acho que a gente teve dois jogos assim que a gente... Primeiro que você quis muito jogar e a gente foi lá e foi muito divertido. Aí começando com o Bunny Kingdom, né? Isso, foi Amor à Primeira Vista. Era foi, que né? Tiraram a caixa lá e colocaram pra galera escolher. Eu fiquei, meu Deus, que jogo fofinho! É, esse jogo ele foi recentemente anunciado pela Yellow com a parceria com Richard Garfield. E ele é um jogo muito fofinho. É aquele jogo que você vai fazer 300 de pontuação, aquela coisa absurda. É, só que apesar de ser um jogo fofo, ele engana pelas aparências, né? Porque ele não é assim um jogo infantil, por exemplo. Ele vai fazer cálculo toda hora. Ele é um pouco complexo se você for tentar aplicar o visual dele pra um público infantil, por exemplo. Sim, mas é legal porque ele é um controle de área com draft, né? O draft dele é muito legal. Sim, o sistema de draft dele é super legal e é super imersivo, né? Que é uma coisa que eu curto muito em board games. É, porque toda a arte do tabuleiro, a parte das cartas mesmo, eu também achei bem legal. Por exemplo, a carta de exploração, né? Sim. Aquelas cartas que tem os desenhos dos coelhinhos, assim. As ilustrações são super bonitas. Sabe o que lembra? Lembra o Armelo. É verdade. Nossa, é verdade. Agora que você falou, realmente. Lembra bem aquela abertura do Armelo com aquela coelha, né? Que é bem legal. Coelhinho. E foi um jogo, sei lá, ele fala que é 45 minutos, mas como você tem que fazer cálculo toda hora, a gente fica lá, tem que fazer cálculo de novo, agora tem que fazer draft. É, tem que ter alguém de exatas no jogo, porque Oi? Se fosse só eu ali, ia ficar 5 Não, mas ele vem com uma fichinha ali, da tabuada. É verdade, ele tem uma colinha de tabuada pra ajudar. Jogou eu, você e o Snake, no caso. Sim, e o mapa vai ficando muito caótico, né? É, você vai colocar vários coelhinhos ali que vão dominando, mas não é só colocar o coelho, você tem que fazer os fifs, né? Isso. O lance de multiplicar as suas construções que tem no número X de força versus a quantidade de recursos que ela abrange, né? Isso, exatamente. E é bem interessante porque toda hora você tem que ficar de olho, porque às vezes você tem uma carta de colocar construção no campo sem necessariamente ter um grid. Aí você coloca. Mas todo mundo recebe cartas que vai lá, como se fosse aquela posição do xadrez, vai lá de A até J, de 1 até 10, e você tem as cartas dizendo, você vai construir no C4. Exatamente. Então, isso é bem interessante. E de certa forma é aleatório, né? Porque são muitas cartas. Sim. E em 3 jogadores é o número máximo por rodada, que são 12 cartas, e ainda assim tinha muita carta faltando pra pegar lá na pilha. Nossa, é uma pilha gigantesca lá, de umas 250 cartas, assim. Mas ele é bem simples de explicar. A gente foi de primeira viagem, né? Uhum. E a gente jogou tranquilamente depois que a gente pegou o feeling da coisa, a gente, né, demorou um pouco pra pegar as rodadas ali, né? O que acontece? A gente esquecia de contar a população toda exato, hora. Não, e ele é simples, né? Você faz o draft, revela as cartas e faz as suas ações e depois conta a pontuação. Vai repetindo isso até acabar as cartas da rodada. Sim. Que vai, daí vai pra segunda rodada, só que daí roda de um sentido diferente. Isso, você vai passando as cartas pro outro lado e é bem legal. Ele lembra bastante o Seven Wonders. É, nessa parte de. Né? É, o draft e a parte de rotacionar, né? Rotaciona pra um lado, sim. Mas é bem legal, bem simples. Um jogo que você também se apaixonou bastante foi o Santorini, que já é um lançamento, mas muito bonito aquele jogo. Ah, não só eu, né? Que tava namorando ele desde que chegou na sala. Eu falo, Santorini, tá bonitinho. Ah, e sempre é que a pessoa fala, ele tem uma ideia de gameplay abstrata. Eles adaptaram um jogo abstrato pra uma temática grega, né? De deuses e tal. E então a ideia é que cada jogador tem dois cidadãos gregos e que vão construindo suas casas, seus prédios, na minha perspectiva, na adoração aos deuses, né? Então, quem chega mais alto alcança lá o nível dos deuses e é o vencedor do jogo. É um jogo muito estratégico. Sim. Porque a pessoa tem que subir no terceiro nível e quem subir primeiro ganha, né? Mas você vai lá travando as pessoas e conforme você também joga com as cartas dos deuses, você vai adicionando uma certa assimetria entre as pessoas, assim. Acho que fica bem interessante. Até quando a gente pegou pra jogar, eu não tinha a ideia das cartas de deuses. Uhum. Né? Porque até onde a gente viu era só ali aquela parte de construção, subir, né? E subir. Mas, meu Deus, tem muita carta de deuses. Tem muitas habilidades diferentes. E muito fórmulas de jogo, né? E também é muito legal porque ele é aquele jogo que todo mundo passa e olha. Porque ele tem como se fosse uma base de acrílica, onde você fica com o quadradinho, né, do xadrez ali, digamos. Uhum. E a base embaixo ali, como se fosse uma pintura lá... Wind Waker. O oceano em volta ali, né? Muito bonito. É muito legal. E também você vai vendo as casinhas crescendo, né, ali nos coisinhos 3D. E também acho legal porque ele é meio que vendido como um jogo infantil, né? É, e não é. E não é. Tipo, ele consegue não aprender que a criança muita não vai coisa. Conseguir. Porque... Ele é um jogo simples. Sim. Que você pode adicionar complexidade. É. Especialmente com as cartas de deuses, né? Porque ele mesmo já traz vários níveis diferentes de cartas de habilidades, então eu acho que é bem legal pra jogar tanto você, seus filhos, primos, as crianças da família, quanto você e os amigos. Eu acho bem legal. Porque as camadas dele é muito interessante. Um jogo que eu tive contato lá, que eu falei com o Pedro, que é do Taolong, é um jogo muito legal, porque já tava correndo vários eventos aqui, mas eu não tinha tido contato com ele, mas é muito legal, um jogo também nessa temática abstrata, e que vai estar até no vídeo lá, o Pedro Ladal, que tô comentando com a gente, mas ele é um jogo interessante, joguei com o Ira, e é legal que toda essa parte, assim, de você movimentar os dragões, você colocar os seus poderes ali, né, nos chakras, não sei exatamente se fala isso, ou nos elementos, os assim, elementos, é isso. Muito, muito interessante, e é um jogo que me surpreendeu. Eu achei que ele é um jogo muito bonito, uh-huh. Eu sempre vou falar dessa parte, mas é bonito, é parte da minha profissão, uh-huh. Mas eu acho muito legal como eles conseguiram traduzir ali a essência, sim, da cultura chinesa, né, da mitologia, Yang, né? Pra um jogo que poderia ser um abstrato, por exemplo. É, e ficou animal. A gente teve também contato com um clássico já, e eu nunca tinha jogado a versão física dele, que foi o Ticket to Ride. Verdade. E é muito gostoso, apesar de eu só fazer o papel de NPC. E a disputa ficar entre o Ira e a Jéssica, né? E, cara, foi muito legal aquele jogo. Foi bem divertido mesmo. Uhum. É um clássico que acho que todo mundo tem que jogar pelo menos uma vez na vida, né? Sim, sim. Pra entender a essência do que é um board game. E, por fim, a gente jogou no último dia lá. A gente só fez a campanha introdutória do Shadowrun Crossfire, né? Foi. Que a gente teve até no podcast o Cabeça, muito tempo atrás, falando o jogo que ele adquiriu, né? E é legal porque deck building, a temática cyberpunk, é um jogo que veio pela New Order. Acho que é New Order, provavelmente. E você curtiu? Bom, eu sou meio, assim, pra falar, porque eu sou apaixonada por jogos co-op. Uhum. Que nem a gente já jogou o Senhor dos Anéis Card Game, né? Nós dois fizemos várias campanhas e é muito legal. E eu também sou apaixonada pela temática cyberpunk, então é um jogo muito legal. É legal porque a missão introdutória ela é bem simples por conta das suas habilidades, mas conforme você vai avançando, você vai adquirindo poderes, né? Você vai subindo a dificuldade junto com o mesmo tempo que você vai melhorando suas habilidades. Sim, exatamente. Ele tem essa coisa de evolução bem nítida, né? Uhum. Você vai passando as campanhas e você vai vendo como seu personagem cresceu do jeito que você queria. Você customiza as habilidades dele e tudo, é bem legal. E o sentido de cooperação, né? Que você ajuda as pessoas jogando cartas, isso, né? Isso, você para ali, todo mundo conversa qual vai ser a estratégia dessa rodada. E é aí que a gente descobre, né? Tipo, quem vai bater em quem ali. Ah, não, eu tenho essa carta pra ajudar você. Isso é muito legal. Bom, sobre o evento, assim, você não teve a oportunidade de ir no ano passado, você nem morava aqui em Curitiba na época. Eu tive a oportunidade de ir com o Snake. Esse ano foi eu e o Ira no sábado, junto contigo. E eu, você e o Snake no domingo. Eu achei que o evento foi muito focado mais em RPG, em comparativo do ano passado. Até o Anderson Butileiro lá do Deathmatch até comentou numa postagem dele, assim, que o evento carece de board game. Tanto que a gente tinha representação. A única editora que tava aqui é a Retropunk, que é de Curitiba, né, parte dela. Mas ainda assim, nem tinha tanto foco em board games. E Curitiba tá devendo um evento de board games, assim, sabe? Isso é verdade. Tá faltando um lugar pra juntar a galera. Não, olha só, loja tem bastante. Tem bastante lojas, assim, que a galera pode sentar, chegar lá e jogar. Tipo, pelo menos umas 4 lojas dá pra fazer isso. Sim, mas é diferente de ter um final de semana pra dedicado. Todo mundo ir lá e jogar o que tiver pra jogar, sim, entendeu? Sim, e tem espaço, né, as coisas. Sim, com certeza. E não que você não levasse seu jogo e não tivesse espaço pra isso. Podia levar seu jogo e jogar normalmente em várias mesas. Sim, com certeza. Mas a ideia é conhecer pessoas novas, né? É, conhecer... Tipo, quantas pessoas eu conheci lá, né? É nesse verdade. Final de semana. E gente que eu revi no outro final de semana e tal. Gente levando protótipos, né? Que nem foi sim, o Thiago Melo com legal. O Royce Melo, que jogou Pelagos. Nossa, muito foi muito legal. Eles são muito gente boas. Né? A gente... O único protótipo que a gente teve chance de jogar. E foi muito legal porque eles estavam lá, tipo... Você via o brilho no olho deles, assim, sim, né? Sim, é muito legal ver o orgulho, né? Das pessoas quando consegue trazer a ideia, o sonho pra realidade. É muito legal. Eles trabalham durante 3 anos. É uma temática... É um jogo, assim, que cada um vai controlar uma civilização, né? Uma civilização com a sua frota, né? Você vai sim. construindo sua frota. E vai fazendo exploração. E você vai explorando ali o mundo, fazendo aventuras. E é muito legal como a tripulação tem relação, né? Quanto você tem que prestar atenção nas habilidades das pessoas que você tá colocando no seu navio, porque faz diferença. É porque os tais de exploração vai... Por exemplo, você realizar um desafio ou realizar uma missão, né? Digamos assim. Você vai precisar que tenha alguém que seja versado em filosofia, botânica, medicina e furto, entendeu? Digamos assim. Sim, é bem legal isso, porque vai dando mais... Como personalidade, né? Uhum. Vai dando personalidade pra quem tá jogando ali, né? Não é só um flavor text. Tipo, você sabe o que aquele cara faz, é bem sim. legal isso. E também, assim, o jogo bonito, eu achei legal a ilustração, bem interessante. É a parte mecânica dele, assim, eu até tinha comentado com o Thiago mesmo lá, como a gente teve a oportunidade de jogar com o criador, né? Ficaram de babada, gente. Ficaram de babalada, né? Gente, foi muito legal. E eu ganhei ainda por cima. Muito bem. É legal, é um jogo excelente, provavelmente a gente deve... Se caso surgir uma possibilidade da gente fazer um gameplay no futuro, a gente vai fazer, porque é um jogo interessante pra gente pegar, ver um financiamento coletivo e tal, dar apoio pra um jogo excelente nacional, né? Sim, com certeza, 100% nacional, né? Uhum, tudo, né? Produção, desenho, nada, não pegou assets, a parte de gameplay e proposta deles é bem interessante. E então... é muito legal de ver que é possível, né? Uhum. Porque às vezes a gente vê tanta coisa lá de fora que brilha os olhos e aqui no Brasil mesmo, às vezes dá mais valor, exatamente. A pena. Nossa, tipo, só por ser brasileiro já me deu vontade de aquela aquecidinha no coração, isso, sabe? Isso, exatamente. Então, parabéns aí pro Thiago e pro Royce, né? Fizeram um jogo excelente. Bom, pra encerrar então essa tarde de comentários, podemos falar sobre a nossa experiência com Escapes 15? Olha, acho que vale, hein? É um board sim. game na vida real, será? Ele é um jogo mais de investigação, assim. Pra quem não conhece, tem um modo de jogo que existe no mundo chamado Escape Room, né? Escape the Room. Quem Escape nunca the jogou room, né? No começo dos anos 2000? Que você joga no computador e muita gente aplicou isso pra lojas especializadas nisso, né? Que faz uma sala onde você fica 60 minutos. Eu não diria lojas, são mais assim... É um serviço. Sim. Mas é que eu falo que tem um local físico. Eu falei lógico no sentido de local físico. Aqui sim. em Curitiba faz o quê? Um ano que abriu a Escape 60. E no evento tinha a versão deles pro evento, né? Tematizado em um monte de coisa, só que era... Uma temática mais D&D, né? D&D. E era fazer... Era uma versão bem simplificada, então era 15 minutos, né? Isso, em 15 minutos a gente tinha que conseguir sair da sala e a gente não conseguiu. Claro que não. Dando spoilers. Assim, a gente não vai falar a resolução, até porque talvez... Eu não sei se eles aplicam pra uma outra sala deles, mas é legal porque a gente foi... Eu, você e o Snake, mais duas pessoas lá do evento. Isso. junto, né? Dois meninos que entraram no grupo. E a gente começou a vasculhar tudo, né? A só gente que... começou a ver pista onde não tinha nada. Não, eu principalmente, tinha vários livros de RPG lá que era só flavor, né? Só era isso. Cenário. E eu comecei a olhar folhas, folhas. A gente foi fuçando tudo. Eu perdi, sei lá, uns 5 minutos só nisso. Aí, cada um foi descobrindo uma coisinha ali, descobrindo ali. A gente começou. Aí, quando a gente tava encaminhando, já tinha acabado o tempo. Acabou tipo, o tempo. Mas a gente tava... só era só apertar era uma... a última pista. Última ali, pista. A gente não mas conseguiu. É muito divertido, mas assim. Mas foi bem legal. A hora que bate 5 minutos... aí, começa a se esperar. Ferrou, né? E é legal porque o cenário tem aquela questão de ter música fazendo... tem aquela música, risada, as eles... coisas pra te assustar. Sim, eles colocaram aqueles bonecos de Halloween que ligam sozinho. A gente tomou cada susto. O Snake ficou branco. O Snake, ele assim, se alguém sair daqui pra assustar, eu tô avisando, eu vou dar um soco. Não, mas foi muito legal. Até é interessante porque recentemente a Devir anunciou o Exit The Game, que é baseado em escape rooms, né? Uhum. Então eu tô com vontade de conhecer o jogo agora, mais por conta dessa experiência. Muito legal. Então, é muito divertido mesmo. Sim. Gente, então encerramos aqui mais uma leitura de comentários. Na verdade, uma leitura um pouco diferente. Foi um especial World RPG Fest. Uma leitura de eventos do final de semana. Foi legal. A gente teve contato com muita gente interessante lá. Então todo mundo que a gente viu lá, um beijo pra vocês. A gente continua então com o podcast sobre o meu, um dos jogos favoritos da minha vida, Civilization. Tchau, Jéssica. Tchau. A gente vai começar falando sobre Civilization, o Sid Meier's, dizendo do que se trata ele. A sinopse que eu coloquei aqui, ó, eu vou ler pra vocês aqui. Ele é um jogo inspirado na famosa série de jogos de computadores criada por Sid Meier, onde cada jogador assume o controle de uma civilização e tenta conduzir ela para a grandeza. Seja por desenvolver tecnologias, seja pelo aspecto econômico, seja pela influência de cultura, ou seja pela porradaria no... na parte militar, né? É o melhor. Não faça amor, faça guerra. E quem atingir um desses objetivos, vence o jogo, né? A gente tem que começar falando sobre a ficha técnica, como que é um podcast, entre aspas, review. A gente começa com as mecânicas, Irra. Você já tá gravando mesmo? Já tô gravando. Nossa, eu aqui de eu não sei o que eu deixo eu ler aqui, eu pensei que você tava lendo. Olha o profissionalismo do cara. Começando aqui pelas mecânicas desse jogo maravilhindo, aproveitando o Jogatina News aí, que eu fiquei maravilhindo na cabeça. Droga. É, eu não contei o número de vezes. Mas vamos lá, as mecânicas desse jogo, o que, que nós temos aqui? Temos negociação, gerenciamento e seleção de cartas, tabuleiro modular, jogadores com poderes variados. E categorias, o que, que nós temos de categoria, Xande? É um jogo de civilização, é um jogo de exploração, ele é baseado no videogame, antiguidade e, claro, economia, que é o que você menos vai fazer, porque você vai querer fazer guerra. Não, eu acho que economia você faz muito, cara. É aquele jogo que você vai calcular possibilidades ao longo do jogo, né? É, e quem que vai pagar pelo exército? Exatamente. Ah, mas você acha que a guerra não custa nada? Ah, eu olho na carteira e eu vejo assim, ah, dá pra atacar? Então tá. É. Uma coisa, uma pergunta que eu tenho aqui. 4X entra aqui? Categoria? Entra 4X facilmente, porque até o mesmo jogo de computador, ele é 4X, né? Ele foi um dos Sim. que criou, disseminou, não criou necessariamente, né? Essa coisa aqui que é o Explore, Exploit, Exterminate. E Explore no outro sentido, tem um... Não, é o, Explore, Exploit, que é o... Sim. Explore, Extermination e... Explore, Expand, Exploit, Exterminate. Olha aí, são 4X aí, então é praticamente aquele jogo que você vai ter vários caminhos pra vitória, né? Uhum. Então você acaba tendo essa categoria. O designer desse jogo é o Kelvin Wilson. Ele foi responsável por outros jogos como a primeira edição do Game of Thrones no tabuleiro, o Descent, Arkham Horror, cara, e muitos outros títulos. E esses são todos jogos bonitos, né? Cara, assim, o Xande olha pro Kelvin Wilson, jogos assim, eu quero muito ter, né? Tanto que ele tá na seca pra pegar o Descent até hoje, né? É, mas o Descent é difícil. Uhum. Inclusive de colocar na mesa, eu acho. A gente precisa de um grupo fixo. É, a gente vai tentar com o Cipal, hein? A gente vai fazer um primeiro, sabe, um preview ali, um simulado. Vai dar certo. E a gente tem que falar sobre o ano de publicação. O ano de publicação dele, que pra mim parece que foi ontem, mas foi em 2010. Cara, 2010 parece ontem, né? A gente parece. Tá ficando muito velho. Tô até com medo disso. Lembrando que nós podemos falar em 2017 também, né? É, tá acabando, hein? É, ah, não. Tá calma, é verdade. A gente vai falar já logo mais sobre a nova edição. Só continuando aqui rapidinho, só pra gente passar essa parte de ficha técnica. É um jogo de 2 a 4 jogadores, com a expansão, a primeira expansão adiciona pra 5 jogadores. Ele foi publicado pela Fantasy Flight, em outros lugares por outras edições, mas normalmente quem desenvolveu foi a Fantasy Flight. O tempo médio de partida, a gente coloca aqui na caixa fala de 2 horas a 4 horas. Mentira! Vai mais, né? Ou não? Não, agora, depois que as expansões, eu digo que 4 horas é um bom número. A nossa média tá ficando em 3 horas quando a gente joga. É verdade, é verdade. Sem a última expansão, a gente chegou a fazer 5 horas. Se você não considerar o setup... Porque o setup é aquela desgraça, né? Você vai jogar e você vai, tipo... Cara, esse jogo é lazarento de setup. Esse setup nervoso, cara. E não, acho que sorte não vai ajudar, cara. Isso é o problema. Não tem... Porque você tem que colocar as coisas em cima do tabuleiro. A menos você pegue uma caixa gigante com tudo já montadinho, você tira da caixa e coloque montado no mercado. Porque o mercado que é grande é ruim de montar. E o que a gente pode considerar como complexidade dele? Porque eu coloquei entre média e alta, assim. Não é necessariamente um jogo ultra difícil, mas ele precisa de um pensamento... Eu diria que é alta. Também, eu concordo que é alta. Tem muita coisa pra fazer. Ah, é. Eu coloquei média alta porque eu tô acostumado, mas eu esqueço que, tipo, se você vai apresentar pra uma primeira pessoa, é complicado. A pessoa morre. É aquele jogo que... O que? Pifa, né? O cara, tipo, pum, tela azul. Só lembrando que a gente já jogou com um bloquinho de notas pra anotar as ações. Então, eu acho que essa é a figura que você, ouvinte, tem que ver de um jogo de complexidade alta. A gente vai anotando as próximas ações e vai calculando tudo ali, né, cara? É um jogo que não necessariamente tem aquele lance do Power Grid, que a gente falou sobre ter uma calculadora, mas um bloquinho pra você anotar as futuras ações por ter tantas fases ao longo do jogo é importante, cara. Isso. É que tem, você vai ter mercado, vai ter cultura, vai ter trade, vai ter aquilo, tal, e meu Deus do céu. A ordem das coisas também influencia, dá, né? Muita influência. Uhum. Você precisa pensar na frente o que você quer fazer e economizando e tal. Sim. A gente falou, né, esse jogo em 2010, mas teve uma outra empresa chamada Eagle Griffon Games, que em 2002 lançou esse jogo com o mesmo nome, Sid Meier's Civilization Board Game. Só que tem que pensar que a franquia... Muita gente queria fazer jogos de civilização, certo? Uhum. Então a franquia videogame, ela era famosa porque ela tem uma característica de board game, né? A gente vai comentar daqui a pouco, mas essencialmente tem essa parada de muita gente querer fazer portar do videogame pro tabuleiro. Em 2002, assim, trouxe esse jogo, mas ele não é tão bem classificado assim, sabe? Eu até passou fora do nosso radar que a gente nem chegou a ver, só aqui na pauta que vocês conheceram, né? É, e também isso não tem nada a ver com o Mega Civilization, né? Não, Mega Civilization... Bem diferente. Não, se você olhar Civilization em geral, tem o Civilization básico, tem o Advanced Civilization, tem o Civilization 2002, tem esse Civilization, tem o Mega Civilization e vai ter o Civilization New Dawn que vai sair ainda esse ano no final. Eu não sei necessariamente como que a... Porque assim, esse aqui tem o símbolo da FireAxe, que é a desenvolvedora e a da 2K, que é a publisher desenvolvedora do jogo no computador. Eu não sei necessariamente se nesse aqui tem, talvez só foi o nome, só utilizado pelo Sid Meier's, mas não necessariamente pela franquia videogame, né? Sim. Mas a gente falou de franquia videogame, temos que falar sobre o nosso contato com o videogame. Xande, você teve contato com qual jogo? O primeiro jogo do Civilization no computador? No 1, no 2, no qual? Olha, eu vi o Civilization 3, foi o primeiro Civilization que eu vi. Mas você jogou ou só viu só? Eu joguei um pouquinho, mas o que eu mais joguei foi o 5. Que, claro, você comprou e adorou também. E foi o melhor investimento que você já fez na vida. Foi, porque assim... De nada. Não, é porque esse jogo tá me rendendo altos board games. Não sabe como. Esses são os meus amigos, tá vendo? Eu mando link assim pro Xande, dizendo... Xande, olha isso aqui. Aí, 50% opa. Off, Xande. 50% off. Promoção da cultura. É, já foi. Dracarys, né? Mas eu sempre fui muito fã de Age of Empires. E o Civilization nunca foi algo que me atraiu. Só quando saiu o 5 que eu fui jogar. Eu até peguei em promoções do Steam todos os jogos anteriores. Lá o 1, 2, 3, até o 4, no caso. Uhum. E eu nunca tinha contato. E o 4, se você olhar, ele lembra bastante o Civilization. Porque ele é tile quadrado. Só no 5 que no computador... Virou hexágono, né? E pra você teve contato com a série como no videogame? Não, pra mim foi a partir do 5. Você mostrou uma vez você pode gostar desse jogo. É verdade. Eu sou um influenciador de certa forma. Assim, daí tipo... eu olhei, primeiro olhei assim, nossa, que coisa estranha, né? O mapa é pequeno, as unidades são gigantes e tal. Isso é muito estranho, né? Você vai lá, aquelas unidades gigantes, aquela cidade pequena, o cara é o tamanho de um prédio, aí você fala, what? É, meio estranho, daí eu falei, não vou. Daí eu peguei, tem que parecer uma promoção da Steam, como sempre. Ah, vou pegar pra ver, cara. E aí foi o vício e, sei lá, já tem mais de 300 horas de jogo e acabou a vida. Madrugadas adentro, depois do jogo do Brasil. Esse não tava, ainda bem. Eu sei que acho que o Xande e o Will, depois de ter tomado umas no Outback, assistindo o jogo, vamos passar a madrugada jogando Civ? Vamos. Sabe que dia de semana que é? Era quarta-feira. Vocês tinham que trabalhar no outro dia? Só perguntando. Eu tinha uma reunião na manhã do dia seguinte. Um abraço, Will. É, da onde vocês tiram essa ideia? Cara, é engraçado. Cerveja. É, a cerveja, ela é influenciadora também. Mas Civilization deixa aquele jogo assim que no computador você fala assim, ah, vou jogar só mais um turno, vou jogar mais um turno. Aí quando você vê, você tá 200 turnos, 4, 5 horas depois. Cara, ele é sugador de horas, é incrível isso. Como ele não tem a maldita horinha no canto, é, ali, ele 5, não deixa. Você vai jogando mais um, ah, cara, deve ser 11 horas, você olha 3 da manhã, você... Meu Deus. Porque você quer ver o seu investimento a longo prazo. Você quer ver aquela coisa chegando, você fala assim, ah, vou aqui, vou explorar, vou fazer isso aqui, né? E de repente você tá lá muitos turnos. E ele vai um pouco, eu diria, conforme você vai chegando no final, você tem muito mais coisa pra fazer, então aquilo começa a te deixar mais interessado ainda, e aí isso vira uma bola de neve até você terminar o jogo. É, ou um desistir. Turno vai levar horas aí, né? Você tem tipo umas 10 cidades, nossa, um turno pra uma cidade, pra outro, pra outro, pra outro. Sim. E assim, por isso vai. Que o interessante é jogar simultâneo, né? Entre os jogadores, você fala. Sim, dele, né? Entre os jogadores ali jogar simultâneo por conta disso, de que a gente tenha... Até alguém fazer a cagada e iniciar a guerra. Olá! Eu só lembro até hoje a carroça, a famosa carroça do Rodit. Que ninguém sabe que fim tomou. A gente tá jogando e a gente não continua até hoje, né? Tem um jogo lá que a gente tá parado e o Rodit tava adentrando no território do Xande. Aí eu basicamente eu comprei alguns tiles pra ele não passar e aí a carroça dele ficou presa no meio das montanhas. Ah. E aí ele encontrou bárbaros e ele teve que defender a carroça dele e até hoje a gente não sabe se ele fundou a cidade ou não. Fica um mistério. Civilization, a gente tem que começar falando sobre o aspecto geral dele, né? De como que é um jogo que você joga ao longo de rodadas, que tem certas fases, porque, como a gente falou, tem uma complexidade alta e você tem que realizar várias ações. Num turno, numa rodada inteira, você faz tanta coisa que quando você chega na outra rodada, você fala assim, o que eu fiz naquela rodada mesmo? Porque são 5 fases e as fases são muito demoradas, né? E é engraçado porque, por exemplo, ele é um jogo que tem até um aspecto, entre aspas, negativo dele, porque ele tem um downtime alto. Né? O jogador, você vai esperar outro jogador fazer ação, você demora um monte até você jogar de novo. Então você tem que esperar aquele jogador e tem a análise parálise da pessoa, a pessoa fica pensando o que eu vou fazer. Porque eu tenho um problema aqui. Eu penso muito e chega na vez eu faço rápido e passo. Às vezes eu faço de uma maneira tão idiota. A gente tem que considerar assim, jogo de civilização, então você vai pegar a sua civilização de um aspecto iniciando numa era e você vai ao longo da era, você vai crescendo ela. E você tem como objetivo do jogo, você tem que conquistar um dos objetivos e ele funciona como, entre aspas, uma corrida, né? Pra você atingir os objetivos e vencer, né? Temos 4 objetivos, se eu não estiver enganado. Uhum. O primeiro objetivo é o mais simples, é você matar uma outra civilização, tirar o jogador do mapa. É um aspecto militar, né? Isso. Você evolui militarmente. Tem um aspecto cultural, que daí você tem uma trilha de pontos de cultura. O primeiro a chegar ganha o jogo. O terceiro é através de economia, de moeda. Aquele que conseguir 15 moedas de ouro, que vai se mostrar economicamente grande, vai ganhar o jogo. E a quarta, existe tecnologia. Uma parte? A tecnologia. Você tá mudando a pirâmide lá de tecnologia. Isso, daí tem a pirâmide de tecnologia, que vai se mostrar a parte da ciência do jogo. Uhum. Aquele que alcançar o topo da pirâmide, que é o quinto nível, ganha o jogo. Ele fala que é a corrida espacial, né? Você chega justamente isso, a quinta é o Space Flight, né? Que daí tem essa coisa. E é legal porque esses aspectos, assim, é semelhante à franquia de videogame, porque você vai correndo atrás de certo objetivo. Ou seja, no militar, derrotando a capital de alguém, não necessariamente uma cidade. Você tem que ter a capital. Porque a cidade você só vai atrasar a vida do cara, o que faz sentido. É, você deixa ele mais fraco. Sim. Cada ação que você faz, você tem que pensar em você, mas você tem que pensar em todo mundo. Uhum. Não adianta você falar assim, ah, eu vou focar somente em cultura, mas alguém tá militar, você tem que começar a crescer de forma militar. Você não tá sozinho ali no mundo. É, então, você tem que falar assim, eu não posso deixar a brecha pro cara vir me atacar sem uma defesa exclusiva. Então você tem que não focar somente em um aspecto. Então uma coisa vai levando a outra. Nem, não, você foca em um aspecto, mas você vai ter que carregar as outras pra se balancear. Exatamente, o balanço das coisas é interessante. E é legal isso, né? Porque você não pode ser único nas coisas. Você fala assim, eu vou ser o maior influenciador cultural. Porque isso aí, você tem que balancear. É muito interessante. Porque no momento que você começa a se destacar, o cara que tá fazendo militar vai olhar e tipo, ah, vou ter que dar um chega pra lá no cara pra ele sair, com uma ressalva. Ou o cara faz isso, ou o cara corre pra bater no mais fraco. Que isso esse... também. É, eu diria que o próprio balanceamento do jogo é dado pelos jogadores, né? É, isso é. Se dois caras estão fazendo dois objetivos euro ali, os dois estão na corrida cultural, eles não vão querer se bater, a não ser que ele fale, opa, eu acho que se eu deixar esse amiguinho mais fraco, eu consigo chegar na frente dele. Então, essa aqui é a ideia do Civilization. Mas os objetivos, eles são, eu acho que até assimétricos de forma forma pensada já. Sim. Né? Uhum. Eu gosto dessa característica do jogo. O militar, por exemplo, ele só precisa destruir uma capital de uma pessoa pra ganhar. Uhum. Ele não precisa matar todos os outros jogadores. Então isso deixa o jogo mais tenso na hora que o jogador começa a pensar, tudo bem, eu não vou morrer, mas eu acho que o outro jogador vai morrer e o jogo vai acabar antes que eu consiga ganhar. Então a treta acontece porque você tem que prestar atenção nos outros jogadores. Se você quer ser forte militar, você tem que investir em tecnologia, de certa forma. O aspecto econômico nem tanto, assim, ele não tem tanta relação com as outras coisas, apesar da tecnologia... A tecnologia tá envolvida com tudo. Eu acho que a tecnologia é a única que vai conversar com todos os outros aspectos, seja cultural, seja militar ou seja... parte econômica. A militar não vai conversar com a parte de economia, de certa forma. Não, é que a economia dele ali é moeda, né? Mas a parte da militar é produção. Sim. É diferente as coisas. É, eu queria que tivesse um objetivo voltado pra produção. No computador tem uma parada assim voltada pra produção, não sei exatamente. Não, produção não. Produção é só uma ajuda pra você evoluir as outras. É, ele é como se fosse o meio do jogo, não o objetivo, né? Isso, ele é o essencial pra você evoluir. Sim. Nessa caixa básica a gente tem 6 civilizações, eu acho pouco. Eu até falei assim, nossa, só 6? Quando eu fiz a pauta, parece que tinha mais, né? Deixa eu te perguntar, você jogou todas as 6 da base? Ah, vou falar todas essas aqui. Egípcios, alemães, romanos, americanos, russos e chineses. Eu joguei com China, americanos, russos, joguei de alemão, acho que joguei com todas. Você chegou a jogar com os romanos já? Romanos já. Acho que foi no comecinho. Foi acho que na primeira vez que eu joguei com o Romano. Foi a primeira Ninguém vez. Ninguém sabia que era uma droga. É nossa. E é legal assim, que, é legal entre aspas, né? Que elas são desbalanceadas, de certa forma. Assim. Eu não sei se é propositalmente. Muito desbalanceadas. A gente tem, na caixa básica. Xande, fale qual que é a civilização mais forte na caixa básica. Na minha opinião, é os russos. Ih, você concorda com os russos? Cara, vou concordar. Mesmo eu sendo pendente a outro, mas eu concordo. Os russos são... Você ia falar alemão, né? Não, porque alemão, ia falar alemão egípcio. É forte também. Não, eu ia falar egípcio por causa da Wonder deles. Se o cara saber trabalhar, primeiro Wonder que ele ganha é... sai muito na frente. Uh-huh. Mas acho que os russos, no evoluir do jogo, acabam passando. É, por conta da habilidade da facção, né? Porque cada facção... É interessante até falar da parte anatômica, né? Que cada jogador vai receber ali a ficha da sua civilização e ela tem as seguintes informações. Ela vai ter o dial, onde você administra o seu trade, seu valor de, digamos assim, de mercado, né? Que a moeda A moeda do trade. Você tem ali as informações de governo inicial, se tiver. Você tem a sua tecnologia inicial mostrada abaixo. E além disso, você tem informação a respeito da sua habilidade, porque cada uma das facções vai ter um poder variado. Vamos supor, o alemão vai ser focado em militar. O egípcio vai ser focado em construção, digamos cultura, assim. É, né? Cultura, construção, cultura, né? Então, esse aspecto assimétrico é interessante. Sim. O mais fraco fica pros romanos, você acha? Eu concordo com os romanos. Não vejo ele muito... Eu diria que a China é fraca, mas os romanos são mais fracos ainda. É, eu não gosto da China porque foi a primeira vez que eu joguei board game Civilization. Você levou uma bomba na cara? E eu tomei uma bomba atômica. Caraca, eu lembro até hoje. Tipo, levei uma bomba atômica na cara. Não sei, os chineses eu acho interessante. Quando eu joguei com eles, eu vi que eles são um pouco pendentes a militar. Eles têm um foco cultural. É, foco cultural militar. É, foco cultural, mas é o militar dele eu gostei bastante. Sim. Porque daí eu usei a cultura pra focar militar. A gente nem chegou a comentar, mas a arte das cartas eu acho bem bonita. Eu acho bem o padrão Fantasy Flight bonita. O único problema é o insert da Fantasy Flight dentro da caixa, que sempre aquela bosta, que toda a carta... Sabe aquele papelão que tem zoado dentro da caixa? Sim. É muito ruim isso, cara. E eu não sei por que esse papelão existe, porque ele só dificulta pra colocar as coisas dentro da caixa. Sim. Se você compra a expansão, você tem que tirar ela pra colocar. Porque a expansão é uma caixinha um pouquinho menor, mas ainda assim, ela vem com aquela coisa interna. Sim. É muito zoado. Bom, falamos a respeito do objetivo, as civilizações. A gente vai pra parte aqui de como que funciona o jogo e como que monta o jogo, né? Já que é um jogo que a gente falou que tem um setup absurdo, sim, né? Você vai passar pro jogador e fala assim, ó, aqui, você... Xande, olha aqui, suas coisas. Você vai lá, você passa o que pra ele? Você passa a sua ficha do jogador, aí você fala, só isso? Não. Aí você passa lá as figuras, aí você passa, só isso? Não. Aí você passa aquele deck gigantesco de cartas de tecnologia. Aí você vai passando cada coisa, as cartas de dica das coisas que você vai poder fazer, cara, é absurdo. Existem também as cartas do... Do tipo governo, de governo, sim, né? Sim. E na expansão tem ainda as cartas de investimento, tirando o tamanho do mapa inicial, que depende do número de jogadores, sim, e que é bem legal porque ele é modular e completamente rejogável, porque cada tile tem um tipo de terreno e quando você montar um outro jogo, você vai montar um mapa completamente diferente e tem muito mais tiles do que você vai usar, então você realmente vai usar tiles diferentes. É sempre um jogo novo, é difícil você repetir. E a parte de exploração eu gosto muito porque ele lembra o aspecto do videogame, o Fog of War. Quando sim, você vai explorar, explorar, você não sabe o que tá vindo. Então você vai abrir aquele tile de exploração e você vai achar uma coisa, às vezes uma colônia de bárbaros, uma hutzinha, né? Não, pro Alexandre é mar. É mar, cara. O Alexandre gosta de deixar mar. Esse tile, é interessante falar, né? Que ele é um tile quadrado. Isso. E ele tem 16 terrenos, né? 16 quadradinhos de terrenos. 16. É 3 ou 4? 4x4? É 4x4. 16 terrenos. E ali tem várias informações. Tem a parte de montanha, dos terrenos, assim, isso, geral, montanha. Águas, você tem lago, assim, isso, né? Além disso, você pode achar informações a respeito de recursos que você tem no mapa. São as chamadas especiarias. Sim, as especiarias. Ali você vai achar, tipo, silk, não necessariamente seja uma especiaria, mas assim, silk, metal, pimenta, essas coisas, assim. Uhum. Cada civilização tem o seu tile inicial. Então, se você começa com uma civilização, tem um tile inicial, ele até indica onde você pode construir sua cidade inicial ali, né? E você colocar os seus outskirts, né? Seus arredores. E quando você vai explorar, você vai encontrar várias outras coisas. Aí você pode encontrar, como eu falei, os bárbaros, você vai encontrar algumas aldeias pra você conquistar. Com as expansões vai adicionar mais coisas ali. Relíquias. Relíquias, né? E é interessante como que o jogo ocorre a partir daí, né? Além disso, como a gente falou, cada jogador vai ter seus componentes ali, que você vai ter que administrar. Você vai ter um espaço gigantesco na mesa pra você, sim, né? Não chega a ser um Twilight Imperium, que é aquela ficha gigantesca, mas você vai ter que ali administrar sua pirâmide de tecnologia, você vai focar nessa parte. O Xande já falou, né? Você vai ter o seu tabuleiro, o tabuleiro principal onde você vai fazer a exploração, e conforme nos jogadores, você vai ter uma característica, um setup diferente, né? Uma organização das peças ali. No caso do dois jogadores, você vai ter um grid 2x4. No caso de três jogadores, você vai fazer, entre aspas, uma pirâmide, assim, um triângulo, né? Isso. No caso de quatro jogadores, vai ser 4x4 de tiles desses gigantescos ali, né? Uhum. E você fala, ah, acabou? Não. Você vai pro mercado, porque o mercado vai ter uma porrada de coisa pra você fazer. Só o mercado, cara, eu coloquei aqui, ó. Só o tabuleiro de mercado tem as construções, as maravilhas, tem o track de cultura, as unidades, que são as cartas ali de combate, e você tem que colocar as informações do seu status de militar. É muito absurdo. E além disso, você tem que deixar à parte as cartas de cultura, as fichas de Great Person, as fichas de moeda, as fichas de cultura, as fichas de recurso. Então você precisa de uma mesa gigantesca. Essa mesa que a gente tá gravando hoje, ela é pequena pra jogar em quatro pessoas, cara. Ela fica, tipo, a galera fica apertada, sabe? Porque ela fica no limite, assim, a gente precisa usar uma mesa de acampamento pra colocar o mercado pro pessoal ficar melhor. É aquele jogo, assim, que quando alguém vê uma foto, você vai ver muitas informações. É um jogo extremamente cheio de informações, por isso que entra nessa parte complexa, porque você tem que olhar tanta coisa ao mesmo tempo, não é aquele jogo simplificado. É tanta coisa que tá acontecendo ao mesmo tempo, assim, que é absurdo. Eu acho que a gente tem que falar de como que ocorre o jogo, né? De como que a gente tem que jogar e tentar buscar a grandeza da sua civilização. É um jogo que ocorre ao longo de rodadas, né, Ira? Rodadas, e dentro das rodadas temos as ações, posso chamar assim? Ações. As fases, as, né? As fases para ser feitas. São três fases. Não, cinco fases. Cinco? É, são cinco. Nossa, faz tanto tempo que eu não jogo. Vamos lá, então, para as fases dentro de uma rodada. Começando o turno. A primeira fase é começo do turno, começo, né? Começo do turno. Exatamente. Que você vai passar o primeiro jogador, ou seja, cada rodada vai ter um jogador de início diferente. Detalhe, que a gente jogou durante, sei lá, umas 10 vezes, e a gente não passava essa ficha do jogador pra outra pessoa. Sim. Então, sempre a pessoa que tinha vantagem era o primeiro jogador. Então, era muito vantajoso a pessoa que era sorteada. Depois a gente falou, não, mas essa ficha tem que ficar rodando, né? Bem, depois a gente foi refinando esse jogo, sei lá, por quanto tempo. É verdade, né? Porque a gente jogou muito, assim, vou dizer, com o jogo complexo e muitas informações, a gente foi jogando errado muitas vezes, assim. Detalhezinho de mecânica, detalhezinho de combate, detalhezinho de mercado, detalhezinho de tecnologia. Acho que até hoje eu não sei se a gente sabe jogar 100%. Eu tenho até medo de dizer isso. Bem, depois de ter parado de jogar, também perdeu-se, né, os detalhes. Não, mas eu acho que a gente jogou tanto que tá, sabe, encrustado assim no cérebro. Virou uma báscara da vida. Vamos lá, então. Depois de você passar essa ficha do jogador, vai ser as ações de iniciais, que vai ter cartas falando, ah, no começo do turno, na fase de início, faça isso. Daí você vai poder também construir cidades, colocar Great Persons, colocar suas Wonders nessa fase, e você vai poder também trocar o seu governo. Caso você tiver tecnologia, né? Isso, se você tiver desbloqueado aquele governo, você pode trocar. Sim, detalhe para essa parte da construção da cidade é que a gente só tem uma, né, no inicial, e pode fazer até três, mas a terceira é somente com tecnologia, né, Xande? Isso, agricultura. É, agricultura, que daí adiciona a terceira ali, né? Como que ocorre isso? O jogador vai ter a ficha lá, então ele vai fazer ação, depois passa para outra pessoa, depois passa para outra pessoa, vai para a segunda fase, então você tem que fazer uma ação por vez, assim, entendeu? Isso. E isso foi uma uma boa jogada, porque ele tenta diminuir ainda o downtime, né? Sim. Mas no final do jogo, até o start of turn fica demorado, às vezes. Uhum. Então, daí depois disso, a gente vai pra parte de comércio, que daí é feito simultaneamente, todos os jogadores podem fazer isso, onde cada pessoa vai contar o número de símbolozinhos de comércio que tem no teu tabuleiro e adicionar na sua ficha do jogador. Aí você fala assim, você conta do tabuleiro todo? Não, no tabuleiro onde é demarcado a sua cidade. Sim, daí o que, que é uma demarcação de cidade? É a parte em volta da sua cidade, todos os tiles que estão em volta da sua cidade com um de distância. E lembrando que na fase de trade é a fase que você pode conversar com os outros jogadores e fazer acordos. Ou não. Fazer trocas, né? Você pode trocar comércio, ele tem o trade por uma especiaria, se você quiser. Trocar por um acordo verbalmente. Uhum. Lembrando, você verbalmente, o jogo não te obriga a você cumprir aquele acordo depois. Isso me lembra o Twilight Imperium, né? Tem que falar assim, vamos que esse negócio é uma parada, não vou te atacar. Olha aqui. Você pode também trocar a cultura, né? Os tokens de cultura que você vem acumulando. O único recurso que a gente não pode trocar é a produção, né? A produção, ela são as pessoas da sua civilização que estão fazendo. Uhum. Sim. Porque o tabuleiro, a gente falou, né, nessa parte de trade. O tabuleiro, ele tem tanta informação. Ele tem informação do trade, tem do símbolo ali de comércio, tem os símbolos ali dos machadinhos que é a parte de produção, né? Tem bastante coisa assim. Bem, finalizando a parte aí do comércio, da bolsa de valores aí, vamos pra parte de gerenciamento da cidade. Que é a parte mais complicada, assim, pra galera pegar de início. Isso, é a parte que entra o bloquinho de notas. O que a gente tem de gerenciamento da cidade aí? Podemos, então, incluir... Bem, primeiramente, vai ser um jogador por vez, que vai estar executando, e ele vai ter, se ele tiver uma cidade, somente uma cidade para ser executada, esse gerenciamento, ou ele pode executar as três cidades independente, ele que escolhe o que ele vai fazer. Então, o que a gente tem de ações de cidade? Uma é construir uma figure, que é aquela flagzinha que vai representar o teu exército, uma unidade que vai representar o poder do teu exército. Sim, que são as cartas, né? São as cartas, sim. Isso. Você pode construir na sua cidade ali algo para evoluir ela, que é a parte de workshop, porto, se você tiver rio, entre outros. E algumas outras construções baseadas na tecnologia que você tem, né? Porque tem várias construções, mas algumas só são desbloqueadas quando você tem certa tecnologia. E isso, ó, lembrando que tudo isso você precisa de produção para ser feito, que é o martelinho, sim, que vai estar no símbolo aí no tabuleiro. É, que tudo que tá ao redor, nos arredores da sua cidade, das suas cidades, né? Mas você não pode pegar, por exemplo, de uma cidade para outra, você utilizar não, isso, né? Exatamente. Você tem que utilizar daquela cidade. Isso. E, por fim, você pode construir uma Wonder, que vai estar ali, são as Wonders, as maravilhas que vão estar desbloqueadas no mercado para você comprar. Uhum. Geralmente são extremamente caras e você tem que fazer o Odo Borogodó para conseguir comprar elas. Elas são vantajosas, assim, e elas vão te dar um aspecto de uma ação, de um efeito, independente de qual fase que ela vai correr. Às vezes no movimento, às vezes no começo do turno. Essa parte de fase é interessante até abordar, porque assim, tem vários efeitos, mas você tem que saber usar o efeito no momento certo. E ele vai falar assim, só pode usar nesse momento, né? Isso. Então, outra ação que você pode fazer, além de construir, certo? Usar a produção, você pode devotar a sua cidade a ganhar cultura. Sim. Caso o teu foco seja cultura, você pode devotar. Cada cidade sua pode ser devotada à cultura, se você quiser. E aí ela ganha um de cultura só pela cidade e mais um pra cada tile que tem o símbolozinho de cultura ou, em volta vezes, dela. O tile que você colocou, ou às vezes o tile do mapa mesmo pode ter o símbolo, às vezes, dependendo do mapa que você tem. Exatamente. Isso. Existem construções que te dão cultura ou existem lugares que já dão cultura. E por fim, a última ação ali que você pode fazer na tua cidade é você recolher um recurso que esteja dentro dela, que é o símbolozinho ali, por exemplo, do incenso, silk, que é o tecido, o ferro, entre outros que existem no jogo. Sim. Então, a gente tem o quê? A gente tá na fase 3 de uma rodada, que é o gerenciamento da cidade, e dentro disso você ainda tem mais 3 ações a ser executadas, que é construir, devotar a cultura ou recolher um recurso. Você falou a palavra certa, ou, porque você tem que selecionar uma delas. Isso. Você não pode fazer uma construção e você devotar a cultura, você tem que selecionar. Então, às vezes, você fala assim, tem aquela construção boa, mas eu preciso devotar a cultura, porque o meu foco é cultural. Vira, tipo, um quebra-cabeça na sua cabeça, assim, digamos, porque você tem que fazer tanta coisa ao mesmo tempo, você tem que gerenciar tanta coisa que você fala, dá uma tela azul. E detalhe, que se você tiver aquela scout, né, que é uma figura, se ela estiver longe da sua outskirt, você pode utilizar ela como se fosse uma parte da sua cidade. Sim. Né, então tem essa coisa assim, ela porque... usa como recolhimento ali dos recursos, sim, produção, cultura ou recursos especiais. Exatamente. E é por isso que pode... expandir é importante, né? Se você não expande, você só vai fazer ações em uma cidade, ou seja, você vai ter que escolher entre esses três tipos de ação em cada turno. Se você já tiver duas cidades, você vai fazer isso duas vezes. E você pode fazer diferentes ações, né? Uma cidade você pode construir, a outra é devotar a cultura. Não precisa fazer duas ações iguais. Isso te dá muito mais opção e isso te dá muito mais vantagem sobre um outro jogador que tem menos cidades que você. Isso também aumenta o downtime. Isso aumenta o downtime. E isso também acho que cria uma uma certa disparidade entre os jogadores bem grande, assim. Bem, depois da fase aí de construção, a gente vai pra fase de movimento. Cada jogador vai fazer sua ação, né, de construção, e depois, terminando isso, cada jogador vai fazer sua fase, sua ação de movimento. Uhum. Partindo do jogador inicial até o último. A ação de movimento, ela é dividida em 4 partes, certo? Então a gente pode fazer ação de exploração. Conforme o número de movimentos que você tem na sua figura, da sua flagzinha, você pode explorar um local, correto? Você pode iniciar uma batalha com um bárbaro ou com outro jogador. Você pode explorar os vilarejos ou relíquias aí com suas armas. Ou com os scouts, você pode parar em algum local para fazer a exploração de recurso no próximo turno. Sim. Detalhe para a parte de movimentação, né? É que como você tem seu tile inicial e você tem tiles fechados ali que você vai explorar, você gasta um ponto de ação pra você abrir o tile, né? Isso, pra tirar a fogzinha ali. Se vai tirar a fogzinha, você vê o que tem naquele mapa. E aí, às vezes, que nem a gente falou, né? O Xande encontra sempre o mar. Então, na hora que ele abre, ele tem uma orientação pra você colocar. Cada tile vai ter uma flecha dizendo da onde que você veio. Isso. Então, você não pode pegar o tile e você rearranjar da forma que você quiser. Você vai seguir aquela flecha. Então, se veio o mar, você tem que ter uma tecnologia pra você atravessar ele, isso, né? Isso. Você tem que fazer os barquinhos. Então, lembra, na parte de exploração, você também depende da tecnologia. Uhum. Tanto na parte de quantidade de movimentos você vai andar, na parte de número de unidades que você vai estar movendo junto. Juntos, né? O steak lá que ele fala, né? O steak. Uh-huh. Steak é carne, no caso. Tô com fome. A gente vai pra parte de combate, a gente fala a última ação, depois a gente faz o detalhe dos combates, eu acho. Não, acho que o combate inicia no movimento, né? Sim. Então acho que vale a pena inserir ele aqui dentro. Então no momento que você pega uma flagzinha tua ali, um army, né? E move pra dentro de uma cidade, pra dentro de um outro quadrado que tem uma flag inimiga, ou pra dentro de um quadrado que tem um bárbaro, inicia um combate. Esse combate vai usar as tuas unidades, que são as cartas que você tem na tua mão. Sim. Contra as cartas que tá do teu inimigo. Se for o bárbaro, vai ser o jogador à sua esquerda, que ele vai pegar do mercado, sim, 3 cartas, e vai fazer o combate com você. Se for um jogador inimigo, as cartas são baseadas no número de flagzinhas que você tem. Se você tiver uma flag, são 3 cartas que você vai pegar aleatoriamente do seu monte de unidades, de cartas de unidade, pra iniciar o combate. Se for 2 flags, é 5. Se for 3 flags, se não me engano, são 7. Vai aumentar 2 e 2. É, vai acabar 2 e 2, isso. E então, isso é o número de cartas que você vai recolher baseado nas flagzinhas. É, você não escolhe as cartas, você pega aleatório do seu aleatório, monte, né? É aleatório, isso. Uhum. Então, e são quantos tipos de cartas que temos de unidades? Tem 3 tipos, porque ele segue numa regra do pedra, papel, tesoura, né? Ele segue a infantaria, os arqueiros, tipo, a parte de artilharia e cavalaria, né? A gente tem um quarto que é desbloqueado depois, né? Mais pro final do jogo, que é a parte de aviação, né? Mas que aí são os overpower. Ele ignora essa parte do pedra, papel, tesoura. Isso. Né? Tem um aspecto junto com o Magic, na parte de iniciativa. Quando você tem o pedra, papel, tesoura, não é que quer dizer que um vence o outro, mas ele tem uma certa iniciativa, então ele pode atacar antes. Caso ele destruir, vamos supor, a unidade militar de infantaria destrói os arqueiros antes. Não, né? A cavalaria tem vantagem sobre os arqueiros. Ah, então é o contrário. É o e contrário. A infantaria tem vantagem. É o ciclo do sentido anti-horário que eu falei. Então, essa parte é interessante. Então, você tem que saber o que você vai usar, porque quando você joga, por exemplo, contra um bárbaro, você sabe que ele vai ter um de cada. Daí existe uma ordem, né, da batalha. Uhum. Quem tá atacando começa mostrando. Contra o jogador defende primeiro. Isso. E contra o bárbaro você ataca mostra primeiro. Isso. O lance dele é que ele tem um sistema de fronts. É meio complicado se não ser visual, mas você tem como explicar isso aí, né, Ian? Cada carta abre um front novo. Na hora que você colocou uma carta na mesa, o inimigo pode escolher enfrentar aquela carta que você colocou diretamente, né? Diretamente, ou colocar em novo front. Porque aí no final do jogo, as cartas restantes que não foram destruídas vai ser somada em pontos. Aquele que tiver a maior pontuação ganha. Sim. No caso de empate, defesa ganha. Sempre defesa ganha. Isso. Essa parte das cartas a gente nem chegou a comentar, né? As cartas de combate, ela tem 4 informações. Isso. Ela vai ser diretamente relacionada com o seu status militar de cada uma dessas unidades. É, seu nível que você sim, tem. Conforme você vai evoluindo tecnologias e tal, você vai melhorando. Por exemplo, você tem o nível 1 de arqueiro, você tem o nível 2 de arqueiro, 3 de arqueiro, vai assim, né? Isso. Então é bem interessante como que procede isso no jogo. Eu acho um aspecto legal. Apesar de ser um aspecto que muita gente não gosta, né? Na parte militar. É, a parte militar, ela é muito questionada. Quebrada. Esse negócio do pedra, papel e tesoura, às vezes não funciona muito bem, porque você já sabe mais ou menos o que vai acontecer, então algumas batalhas você já entra perdendo ou já entra sabendo que vai ganhar. É, por isso que eu falei. Lembra que eu falei lá do jogador vendo alguém forte, ele vai lá, em vez de bater no cara forte, bater no cara mais fraco? Por conta disso? Exato, e ele só precisa matar uma civilização pra ganhar. Sim. Mas eles melhoraram. Uhum. Né? A expansão, ela trouxe novas cartas de exército. No jogo base, você só tem um valor, que é o valor de ataque e é o mesmo valor de defesa. E na expansão, eles trouxeram novas cartas que agora você tem um valor diferente pra ataque e defesa. A soma sempre vai ter, por exemplo, na primeira parte é 6, 8, 10, 12, né? Uma coisa assim. Isso, mas elas podem ser diferentes, né? É, pode ser tipo se 3, a soma 3, é 3, pode ser 4, 2, 2, 4. Exato. Né? E também, isso trouxe também uma coisa que mudou bastante na hora de resolver a batalha, que a soma dos pontos no final é a soma das defesas que sobram e não do ataque. Isso. É, isso melhora bastante. O combate, você tem que tomar muito cuidado, porque você tem que fazer um balanceamento. Não adianta você ter várias figuras e não ter nenhuma carta na mão. Isso. E não adianta você ter várias cartas na mão e não ter figura. Então você tem que balancear. Então isso também faz parte daquela parte lá de gerenciamento de cidade, você tem que saber construir. Construir, tipo, o que você vai querer comprar, o que você vai querer gerar de figura. Então é interessante essa parte. E quando você vence o combate, o que acontece, Ira? Quando você vence o combate? Sim, você tem isso. Você tem as suas recompensas. Uhum. No Bárbaro, você vai pegar a fichinha lá do Bárbaro, que é um recurso, né? Uma especiaria pra você. Ou às vezes um... É, ele tem outros, que é o Nuclear e o Espião, conforme você falou, mas sim, você pode ganhar uma unidade também, você sim, pode, na expansão, adicionar outros símbolos que pode ocorrer. Então, é um benefício que você vai ganhar do Bárbaro, uhum, certo? Agora, se você estiver jogando com... Quer dizer, lutando contra um jogador, aí tem duas vertentes. Se você estiver batalhando com uma figure, você pode roubar do jogador um certo recurso dele, roubar trade dele ou roubar cultura. Aí, se você tá lutando contra uma cidade secundária dele, esse loot aumenta. Você pode roubar uma tecnologia que ele tem. Essa tecnologia é muito boa. É como se você enfrentasse, olha só, achamos aqui uma máquina de tecnologia. Isso. Ou você pode roubar uma carta de cultura ou roubar dois recursos aleatórios, né, dele. É, e vale lembrar que no a batalha aqui, se você foi com um exército em cima de um scout ali, de uma cidadezinha, você já ganha automaticamente a batalha, porque o scout não é exército. Uhum. Então ele morre automaticamente e você pode pegar o loot do jogador. Sim. Se você deixar desprotegido o teu scout, é batata pro outro jogador querer roubar de você. É. Você vai perder um scout e vai perder recurso. Então esses são os benefícios que você tem quando você batalha com outro uhum jogador. Você vai aprendendo batalha conforme você vai jogando cada vez mais. Isso. Você vai aprendendo se fortificar militar conforme você vai aprender, porque você vai, se você joga a primeira vez, alguém vai olhar pra você, você tá fraco, você é interessante pra eu te bater. Então, é aquele jogo assim. Vai acontecer. É aquele jogo que você pode falar. O Ira falou já, se você for jogar contra alguém experiente, você não vai ganhar na primeira vez. Sim. Você vai tentar absorver o máximo de informação pra no próximo jogo você utilizar o que você aprendeu naquele jogo inicial, das possibilidades do jogo, né? É tipo de jogo difícil, você, a primeira vez, você joga pra aprender. É. Evite jogar pra ganhar. Faça o maior número de coisas pra você aprender. Depois, na hora que você estiver no nível que você entenda a mecânica do jogo, entenda os caminhos pra vitória, aí você briga pra ganhar. Porque se você quiser ir pra ganhar na primeira vez, você vai ficar frustrado e vai odiar o jogo. Tem muita gente que vai com essa sede ao pote e fala, não gostei do jogo porque o jogo... A galera tava já muito overpower. Calma. Sim. Nem do jogo é feito pra você ganhar de primeira. É pra você aprender e você for desenvolvendo. Nossa, cara... Aqui, ó, por exemplo, a gente tem a maldição do Ira vencer muitas coisas, né? Mas a gente já jogou várias vezes até vencer, né? Por exemplo, eu mesmo venci acho que uma vez só. O Xande venceu aqui umas duas, três, né? É, todas elas militares, eu imagino. É verdade, todos os militares, né? Alemães, se você vai jogar, minha recomendação é alemães. Sim. Esse jogo tem uma curvatura muito grande de aprendizado. Sim. Então, uma dica que eu dou pra você que tá iniciando é isso, e uma dica pra quem tem um grupo e tá puxando uma pessoa nova pra jogar, é não ataque cara de primeiro. Deixa o cara aprender a jogar. Sim. Porque o cara vai ser um iniciante, ele vai ser o companheiro. Senão você vai estragar a experiência pro cara, o cara vai falar, não quero jogar com vocês, vocês são idiotas, né? Isso, e eu não falo só de Civilization. Todo jogo mais difícil, o grupo tem que ajudar ali pra evoluir também. Então, a gente faz normalmente assim, a gente treta entre nós e deixa a galera nova meio que desenvolver depois, aí sim o cara já entendeu, a gente pode focar em cima do cara. Uhum. A não ser que o cara goste da treta, vai junto. É... E... Isso, é. Na hora que o cara quiser também participar da brincadeira. Aí se eu bater uma vez, toma um retrucado. E pra finalizar, a gente tá falando de uma rodada. Sim. Que vai ter as fases. Começando aí pelo começo do turno. Comércio, gerenciamento da cidade, movimento. E a última fase, quinta e última fase, é a fase de pesquisa. Que você vai gastar o teu trade que você economizou pra evoluir tecnologicamente. Sim. Esse teu trade... Ele é dividido em níveis. São 5 níveis que você vai acumulando. Caso você queira daí construir de nível 1, é um X de trade que você gasta. Nível 2 é X mais tanto. Nível 3 assim vai indo. No momento que você gastou Por exemplo, você tem lá trade suficiente pra fazer de nível 2. E você quer construir uma tecnologia de nível 1, não importa, você vai gastar todo o seu trade. Essa parte eu não gosto. Ele suga tudo. Essa parte eu acho meio zoada, assim, que você não pode salvar trade. Ele fala assim, ah, você quer gastar? Então vai gastar tudo. Vamos superfaturar aqui a parada mesmo. Pra você salvar o trade, existe uma maneira, que você usa as moedas durante o jogo. Sim. Que além de ser uma parte de vitória, a moeda serve também pra armazenar o teu trade. Então se você gastou 10 de trade e tem 3 de moeda, em vez de você colocar 0, você vai colocar no posição 3. Uhum. É uma vantagem que você tem se você estiver indo pra essa parte de economia, que é uma economia de trade. Sim, e nem sempre você vai ter, tipo, trade pra toda rodada você desenvolver tecnologia. Isso. Então você tem que administrar bem, porque você fala assim, cara, a gente pode até relacionar isso com a parte da onde você vai construir uma cidade, porque depende do lugar, você vai querer um lugar com muito trade. Pode ter pouco recurso, mas tem muito trade. Então, diretamente relacionado com a pesquisa. É um jogo com muitas camadas, cara. É muito engraçado essa parte. E tem que lembrar, teu trade pode ser comido numa batalha, você pode fazer trade na fase de comércio, pode trocar o seu trade. Então, além de você lembrar que você tem que gerenciar a tua cidade, você tem que gerenciar o teu trade também pra você fazer as ações no momento que você quer evoluir. Ah, eu quero evoluir tecnologicamente agora? Não, eu quero esperar pra guardar pra no futuro. E não adianta você querer fazer, como a gente falou, né, de pirâmide de tecnologia. Você não pode fazer a tecnologia 5 de início. Você tem que construir toda uma base. Pra você fazer uma tecnologia nível 1, você faz ela normal. A tecnologia nível 2, você tem que ter duas embaixo pra você poder colocar em cima. Então ela tem que estar conectada com duas. Então tem que pensar que isso vai crescendo cada vez mais. Então você vai fazer uma pirâmide. Você tem que ter pelo menos uma base de 5, né? 5, 4, 3, 2, 1. Isso. Existem outras formas de fazer pesquisa. Sim. Que é através de cultura, cartas de cultura, que permite roubar do amiguinho. Ou até mesmo russos, né? Russos vai lá roubar a tecnologia dos outros, né? Não é só dessa forma que faz tecnologia. A carta tecnologia. De cultura faz isso, né? Uhum. Tem coisas que, por exemplo, na expansão, a gente vai falar mais, tem gente que evita usar a fase de tecnologia e na expansão tem uma parte lá de racionalismo, né? Que fala, eu acho. Esquece, que você pode fazer tecnologias duas iniciais, vezes. Né? Então essa é a quinta e última fase da rodada. Sim. Terminando isso, inicia uma nova rodada. Sim, passa o jogador lá, muda o jogador inicial e você vai fazendo isso aí. E é aquele jogo que vai escalando o tempo de demora de cada jogador. Porque no começo você tem uma cidade, você gerencia ali. É igual o jogo com computador. E lá no final da partida, você tá, tipo, esperando, sei lá, meia hora pro cara fazer uma rodada dele. Aí você fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí... Desculpa. É o turno do mago. A gente falou sobre como funciona o jogo. Acho que vale a pena só a gente retornar um pouco na parte dos objetivos do jogo, né? Isso, é. Porque a gente não falou, né? Porque quando você devota a cidade à cultura, você vai podendo avançar na trilha de cultura. E a trilha de cultura tem uns custos ali, seja de trade, seja dos símbolos de cultura. E conforme você avançando, você vai adquirindo novas cartas. Isso. Cartas de cultura, de eventos de cultura, que você pode usar ela conforme a fase que ela fala que pode ser utilizada. Então, tem vários benefícios voltados para a parte de comércio, a parte de militar. E para você vencer na forma de cultura, você tem que avançar esse track de cultura até o final. De cultura, ele tem 3 fases, e que vai representar as cartas que você pode utilizar. Tem fase 1, fase 2, fase 3. E cada vez mais, é mais caro pra você fazer isso. E você vai ficando mais forte, né? As cartas de cultura vão ficando cada vez mais apelonas, e essas cartas, elas são muito boas pra você conseguir atrasar o seu oponente que tá tentando te matar porque enquanto você tá chegando no final. Enquanto o cara tá lá, você tá lá fazendo... o cara tá lá com o militar, você vai lá, joga uma fanfarra na frente dele, assim, ó. Ele começa a atrasar, cara. Essa parte de cultural eu acho interessante, porque eu a vitória mais satisfatória, na minha opinião, pelo menos. A parte cultural é a parte mais satisfatória. Não sei se vocês concordam. Antes de eu entrar nessa questão que você levantou, a cultura também libera as Great Pairs, né? As pessoas, também. Os artistas, pesquisadores, cientistas e tudo mais. Que é outro ponto que te ajuda a evoluir no jogo. É, porque essas Great Pairs, elas vão substituir uma posição do mapa que vão te dar outros benefícios. Então, ela substitui lá. Igual as Wonders, também você pode substituir na hora que você constrói isso, elas. Isso, ele vai te dar... Ele vai aumentar o número de símbolos... Aumentar não, ele vai substituir o símbolo que tá no mapa por outros. Então, a parte cultural, pelo menos na minha opinião, fica como um aspecto que eu gosto. Quando vence de cultural, é interessante ver como que ele escala, né? Porque o militar é básico. Você vai lá, porrada. Tira porrada e bomba, né? Vai lá, destrói a parada da capital da pessoa, você vence. A parte cultural é interessante porque ela vai te dando várias possibilidades conforme você vai escalando, entendeu? Então é bem interessante. A parte de tecnologia, ela é necessária pra você jogar ao longo do jogo, não que você precise vencer com ela, mas quando você vai assim, cara, você tem umas opções na tecnologia de nível 4 que é muito interessante. E a parte econômica? É a mais difícil? É a mais difícil, eu diria que quem ganha de economia é hardcore. A única maneira que eu ganhei foi economia, cara. Até hoje eu não sei como que eu ganhei aquele dia. Eu diria que numa escala, talvez a tecnologia seja a mais fácil, porque ela é necessária pra tudo. Sim. Você não vai pra frente sem tecnologia. Então vai chegar uma hora no final do jogo que você vai falar, opa, mas só falta um pouquinho. Militar, ela precisa de um foco muito específico. Você perde muito por isso. E você, muito provavelmente, não vai investir em cultura. Então você vai ser um líder cujo povo é burro, e lutador e trabalhador. É uma coisa que falta, né, no jogo, na parte de happiness, né, que tem no... Não, falta não. Você bota esse negócio, aí o jogo vira um inferno. Porque o Through the Ages, que é um jogo de civilização, tem isso, entendeu? Não, mas não. O jogo já é muito bom, Clash of Cultures também tem isso, tá? Só avisando. Esse jogo é maravilhoso. As pessoas, elas estão felizes mesmo que você esteja batalhando com mais 3 países. Exatamente. Daí coloca religião no meio, então... Serve completo, né? Vamos fazer um x-tudo, né? Então, aí depois da vitória por... militar, eu acho que a terceira mais difícil é a de cultura, justamente porque você precisa também investir muita coisa na cultura, e você vai ter problemas com alguns jogadores que estão do seu lado e estão olhando pro seu culture track e não estão gostando muito do que estão vendo. Então você vai Você tem que tomar cuidado, você tem que se destacar, mas saber se defender. Ou você tem que ser aquele cara que não faz nada o jogo inteiro e de repente bati, ganhei. É. Que o militar geralmente é bom por causa disso. É que o militar tem umas coisas, por exemplo, na parte de movimento, conforme você vai fazendo tecnologias, você vai dando uns teleportes, assim. Tecnologia, você vai de qualquer mar pra qualquer mar, o cara tem um mar perto da casa dele, você dá um teleporte gigantesco. E aí você chega do lado da casinha do cara e knock, knock, who's there? E por último, a mais difícil, eu diria que é a econômica, porque ganhar uma moeda nesse jogo é bastante difícil, e manter uma moeda principalmente é difícil, porque outro jogadores podem roubar moedas de você, principalmente se o jogador tem cartas de cultura. É, cultura. Eu odeio essas pessoas. Você precisa juntar 15 delas. Sim. Mas conforme você vai juntando moedas, você vai ficando muito forte, porque pra cada moeda que você junta, é um trade a menos que você volta quando você gira tudo pra baixo na hora de fazer uma nova tecnologia. Tem um aspecto também na parte de economia, porque não necessariamente você precisa ser o token. Algumas tecnologias vão te fornecer moedas fictícias, como entre as suas commodities, assim, e outras coisas vão te dando moedas fictícias também. Então, você vai podendo gerenciar isso, né? Mas é aquela coisa do olho gordo, né? É. Eu concordo com o Xande nessa parte. Acho que a ordem que ele colocou aí de dificuldade de vitórias, eu... Eu também tô nessa espécie. Vamos falar a respeito das expansões. Expansões... que o Xande adquiriu, a gente jogou, ainda bem. Porque as expansões, de certa forma, elas vão refinando o jogo. Elas vão... O jogo base, se você joga, ele tem um tempo X de jogo. Com as expansões, elas vão diminuindo um pouco o tempo. Elas vão te dando mais possibilidades. É estranho falar, né? É, as expansões vão diminuindo o tempo do jogo base. Uhum. É muito absurdo isso. Em linhas gerais, eu diria que o Civilization Board Game, ele tem toda essa base que a gente falou. Uhum. Ele é um pouco mais demorado. A primeira expansão que a gente teve, que é a Fame and Fortune, ela adiciona coisas ao jogo. Então ela não necessariamente deixa o jogo mais rápido, porque ela adiciona o quinto jogador. Sim. Ela adiciona civilizações a mais. Então ela dá uma rejogabilidade melhor. Mas a outra expansão, a Wisdom and Warfare, é a expansão que corrigiu alguns problemas da mecânica. Sim. Deixou o jogo melhor e mais muito rápido. Mais dinâmico. Sim, é porque, por exemplo, ó, só listando aqui, o Fame and Fortune é de 2011. As quatro civilizações que entram aqui, entra o Gandhi, os indianos, gregos, roubados, desculpa, espanhóis e árabes. Porque assim, sempre na expansão vai adicionar uma facção que é roubada. E engraçado, porque aqui não tem nenhuma facção ruim. Porque a facção, todas as facções que estão aqui são facções boas. Os árabes são bons, os indianos são bons, os espanhóis são excelentes, porque é um dos meus favoritos, né? É, você ganhou com eles. É, eu ganhei com eles. É, nessa expansão da Fama e Fortuna, foi adicionado, como o Shane já disse, né, o quinto jogador, mas foram adicionados também novos tiles de mapas, que pode ter relíquias, você tem novas maravilhas, as cartas de tecnologia, algumas delas, são duas delas foram refeitas, né? Foram atualizadas, né? Foram mudadas ali alguns efeitos. Cartas de culturas também foram adicionadas. Você tem um baralho novo de investimento, que também é uma coisa interessante, porque também dá uma acelerada no jogo, porque você pode pegar suas moedinhas e converter ele em investment coin, né? E isso deixa mais difícil ainda você ganhar por economia, porque você começa a gastar as moedas que você precisa juntar pra ganhar. Eu não consigo poupar muito. O investimento é legal, porque você pode gerar mais trade, gerar mais coisas. É interessante essa parte do baralho de investimento. Ele é interessante pra quem junta moeda, mas não está necessariamente tentando ganhar por isso. E também entra um baralho de Great Person, porque Great Person no jogo base somente umas fichas. Aqui não, o Great Person pode ter habilidades. Pode ser habilidade no combate, pode ser habilidade no City Manager e outras coisas assim. O que adiciona na expansão do Wisdom e Warfare Era? Nessa nova expansão, que é de 2013, a Wisdom and Warfare, adiciona mais 6 civilizações, que são os astecas, ingleses, franceses, japoneses, mongóis e os zulus. Zulus. E parecido com a outra expansão, novos tiles para mapa, novas maravilhindas como os Zeus aí, que maior disputado e totalmente desbalanceado. Zeus, é engraçado porque você tem que sortear, né, as maravilhas. Isso. Aí fala assim, dessa vez não vai vir Zeus. Sempre vem, cara. É maldita, a maldição dos Zeus é complicada. Sim. Vem novas cartas de cultura, vem a introdução do baralho de políticas sociais, então além do teu governo, investimento, você vai ter um baralhinho ali de políticas sociais, é aí que eu acho que acelera o jogo, sim, ajuda a diminuir o tempo do jogo, e vem a parte de cidades-estado, explora o recurso daquela cidade fora da tua cidade principal, sim, que ela vai ser uma cidadezinha aleatória no meio do mapa, como a gente tem no jogo de computador, as cidades-estados, né? Uhum. É como se você fizesse uma linha de comércio entre ela ali. Você tem que deixar um marcador em cima, dizendo que é tua. E vem um programa de construção, que é você acelerar a tua produção em vezes 2. Você coloca o marcador na cidade pra poder acumular aquela produção pra usar na próxima rodada e construir uma maravilha ou outra coisa que você precisa. Porque algumas coisas são caras, né? Algumas maravilhas, ela tem um custo, por exemplo, de 20 de trade, mas com algumas tecnologias pode baratear, né? Isso. Você não chegou a comentar aqui, mas as cartas de combate, né? O sistema novo, sistema entre aspas novo, que o Ishan já havia falado, né? Do defesa agora nas cartas. Isso, né? Verdade. Que é uma atualização, pelo menos ele dá um ar novo no combate, porque o combate, querendo ou não, é um pouquinho quebrado, então ele dá uma vida um pouco melhor. Enriquecida. Sim. Dessas expansões, a gente falou, né, que os gregos na expansão da Fama e Fortuna é o mais importante, e aqui os japoneses é o roubado, né, cara? Cara. Não, é. É muito roubado. É, eu porque, diria assim, que ele inclusive, às vezes, tem que ficar fora do jogo. Ele é desbalanceado. Ele é desbalanceado porque a parte de habilidade dele é bem complicada. Se você aprende a combar com ele, com os negócios de trade, esquece. Não, você vence com qualquer maneira, cara, com ele. Por exemplo, que ele acelera muito tecnologicamente. Sim. Então, se você vai pra militar, você já fica na frente de todo mundo, porque você constrói as coisas tecnológicas muito rápido. E ele começa também com Cavalaria 2, uma coisa assim. Ele começa com uma coisa bem importante. Nessa expansão do Wisdom Warfare, tem uma civilização que eu acho bem fraca, que é inglesa. O Shane tentou jogar da última vez, né? É. pela voz dele. É. Se tiver uma civilização fraca, é complicado, cara. Porque é muito desbalanceado. Porque as civilizações, elas podem ter focos, ou 2 focos, que te ajuda você meio que guiar o que você pode fazer ao longo do jogo. Uhum. Que nem o alemão. Você pega os alemães, você vai focar em militar, ou pelo menos militar pra se defender, pra fazer outra coisa. Os egípcios, faz o foco ali de Wonder, você vai se dar bem, entendeu? Essa parte é interessante. Bem, falamos do jogo por cima, né? Não entrando muito, mas pra vocês terem uma noção aí, o jogo é gigante. Sim. De tanta coisa, com tantos detalhes, né? Muitos recursos. Então, é o jogo que a gente mais jogou na mesa. A gente chegou a fazer uma liga aqui em Curitiba dos nossos amigos, lembra? Lembro, né? Eu tenho a tabelinha até hoje dessa liga. Porque a gente fazia um sistema de draft, né? Porque como tem as civilizações roubadas, a gente fez um sistema que era legal, que quando você ia jogar contra 4 jogadores, você colocava 5 opções de civilizações, e as pessoas iam no Isso. E ela pensava, você não vai jogar com essa, você não vai jogar com essa, então você podia, sei lá, escolher um monte de roubado e escolher uma que você quer, assim, sabe? Só pra galera cortar. Então, o sistema de draft que a gente fez um sistema novo, era muito engraçado. Foi divertido. Vale a pena falar sobre o sistema de escolha do primeiro jogador? Não, pode falar, vai. Eu sei que você quer falar tanto disso. Vai, explica como funciona. Essa é uma ideia genial do Rodit, em que o primeiro jogador é escolhido, quando, em tempo real, todas as pessoas tentam jogar a carroça do scout até ela cair de pé. Pra quê? quê, né? Sério, você fica lá igual os idiotas. Jogando a parada até pegar. Se você acha caótico jogar Space Cats Dice Duel, você não vê essa escolha de jogo, né, cara? Por exemplo, a gente fez também outro sistema de draft que a gente pegava fichinhas aleatórias. Você olhava ali, ah, não quero. Aí você voltava. Você tinha que fazer até 3 vezes até você escolher. Você isso. Lembra como funcionava essa escolha dos jogadores? Das civilizações? Ah, eu lembro que era tudo virado pra baixo, os tokenzinhos das civilizações. Sim. Você escolhia, acho que você abria uma e ficava com você, mas você podia ter ainda a escolha de trocar numa próxima rodada. Sim. E é legal porque você falava, aí você olhava todas as fichas lá e a gente escolhia. É assim, é o jogo que a gente mais jogou junto. Foi, né? Sei lá, umas 20 partidas? Por aí, só na tabelinha, se não me engano, eu marquei umas 10 partidas. É, e fora que a gente jogou antes, né? Fora que a gente jogou antes. Na tabelinha só tem depois de todas as expansões, pra você ter uma noção. Porque demorou um pouquinho pra as expansões chegar, né? É que o Xande tem um lance de complexionismo, né? Tem que ter tudo. Eu não consigo ter um jogo sabendo que tem expansão. E eu acabei de comprar um que eu descobri que existe, eu tô meio incomodado já, mas tudo bem. Bem, então depois de a gente ter tudo isso, a gente pode falar das considerações finais agora, né? Cara, vamos comentar o que achamos do jogo, né? Eu tenho que falar primeiro, assim, que eu vou falar do aspecto negativo, inicialmente. Eu acho, assim, o aspecto negativo dele começa com a partir do combate. O combate, assim, se ele fosse, não colocando um dado, mas se ele fosse um pouco mais controlado, porque eu gosto do aspecto dele não ser com dados, mas sim. Eu acho complicado essa parte de você ter que ter figuras e ter unidade. Tem que balancear os dois, porque às vezes o cara quer um monte de coisa no tabuleiro, mas não adianta nada não ter carta na mão. Então eu acho meio quebrado nessa parte. Também a parte do pedra, papel, tesoura, até acho interessante, mas conforme o cara evolui, você não tem nem chance. É, eu não vou falar nada de militar, porque eu não jogo muito. Mas você concorda que... Então, eu já não tenho essa opinião. Eu já gosto do combate, porque eu consigo controlar e saber o que eu tenho. Ele me tira o problema que eu odeio, que é a parte randômica. Então, tudo que bota dado pra mim, eu odeio. Por isso você quer mesmo jogar Clash of Cultures? Porque tem dado. É, então, às vezes eu fico pensando. Tem ciclos de descobrir que tem dado, já me brochou um monte. Porque não, eu não consigo controlar. Eu posso estar mais forte, mas o maldito dado sai ruim pra mim e bom pro outro cara. Daí isso não... Eu gosto de jogos de dado, mas que tem uma sorte controlada. Não necessariamente só sorte, porque se for só rolar o dado e pronto, ok. Mas se for rolar o dado, mas você pode rerolar o dado, tem umas coisas assim. Isso, se você conseguir, tá, nesse sentido, tudo bem. Mas só for dado, não rola. Entendi. Então, por isso que eu falo, militarmente, a parte de... Você consegue controlar, então eu gosto do militar nesse quesito. Mas eu não gosto da parte que você comentou, que é você olhar o cara que tá fraco e sabe que vai ganhar ali dele. Sim, pra mim, o figura e unidade. Essa parte de ter duas coisas que você tem que comprar e na hora que você compra, você não compra outra. Eu já gosto disso, porque daí você tem que aprender a gerenciar o que você tem de campo. Vamos dizer, gerenciar o que você tem no campo e gerenciar a armadura que você colocou no teu exército. Então, eu penso nesse quesito, eu acho isso. Eu acho bacana. É, a sorte na batalha ela entra naquela parte que você pega aleatoriamente as cartas que você tem, mas você controla a sorte a partir do momento que você não compra todas as cartas de uma mesma coisa, então você meio que tenta ali deixar o seu baralho mais ou menos sortido pra você conseguir sair com cartas diferentes. Isso. E não se ferrar na batalha. Mas eu concordo, a batalha dele, ela é uma mecânica que eles nunca conseguiram acertar muito bem, mas ela é boa porque ela ainda assim faz muito sentido pro que o jogo precisa em termos de batalha e de dar aquela tensão entre os jogadores. Eu acho que o downtime, vocês concordam que é um certo problema do Civ? Sim, eu concordo totalmente, porque às vezes fala assim, cara, vai no banheiro lá agora. Eu não sei se, na minha opinião, se tivesse um downtime, pelo menos para algumas coisas ser trocadas, por exemplo, tem 4 pessoas, eu, o Xande aqui, jogaria junto com a gerência da cidade, seria de distante no tabuleiro. Não, eu diria que acho que se você gerenciar uma cidade por vez, já deixa um pouco o jogo mais rápido, que daí eu gerencio uma cidade, passo, vai indo. Cada um vai gerenciando uma cidade, daí você não precisa pensar nas três no mesmo momento ali. É, seria uma boa. Talvez a gente possa implementar isso, né, como uma forma alternativa que não vai quebrar o jogo, não vai sair da regra. Não, o gerenciamento da cidade não influencia os outros jogadores. Sim. Quer dizer, influencia no momento que acaba os Great Persons. Né? É. Tem uma outra coisa que eu acho um ponto negativo do jogo, que eu queria saber se vocês acham isso. Mas cometer um erro no Civilization te custa muito caro, e principalmente na expansão, que o jogo ficou mais rápido, fatalmente tem erros que na hora que você comete, você fala, perdi o jogo. Eu não vou ganhar mais. É. E eu acho assim que, como ele é um jogo de corrida, não necessariamente corrida com os carrinhos, mas de você correr atrás dos objetivos, é complicado, porque você vê o cara lá na frente e você fala, já não tem como ganhar. Por conta dessas paradas mesmo. Eu também acho um aspecto complicado. Eu gosto de jogos que tem turnos fechados e você tem que otimizar. Mas esse jogo, ele consegue essa parte de otimizar também. Eu gosto e não gosto ao mesmo tempo dessa parte. É o negócio da corrida mesmo. E trocar o foco no meio do jogo é fatal. Não. Você tem que ter dois focos rodando, porque se você quebrar um, você consegue outro. Você tem que falar assim, eu tô bom militar, mas eu tenho tecnologia, entendeu? Você pode meio que unir os dois ali, porque elas vão se conversando. Mas ele também não é só coisa ruim, né? A gente começou pelos pontos positivos, mas eu acho que a gente tem que ser justo agora e falar dos pontos... Dos pontos positivos agora. Sim, eu acho que temática e toda a parte de abordagens históricas que tem. A arte, tudo é bem imersivo. Sim. As várias formas de ganhar, pra mim, isso eu é gosto um ponto disso. Muito eu positivo. Gosto disso. Eu acho que ele é um jogo que ele traz muita gente pro Civilization, porque, por exemplo, o Zabuz, eu sei que ele é um cara que gosta de euro. Ele é um jogo euro dentro dele, né? Por ser um 4X, ele tem muito gerenciamento e tem muita coisa que você não necessariamente precisa sair batendo em todo mundo pra ganhar. E você, às vezes, se você for o mais esperto e o mais estrategista, você ganha sem fazer um desagrado pra ninguém ali. Sim, você faz o soft power. Rola Sim. aquela tensão, aquela guerra fria ali, e o cara não sabe se vai pra cima de você, porque aí ele pode se dar mal. Outro ponto positivo que eu olho pra ele é a rejogabilidade dele. Nossa, tanto em quesito de mapas e quesito de assimetria das civilizações. Poderes variados, eu gosto muito deles, que não sejam tão roubados por alguns. Porque esse é um aspecto até negativo, porque tem, sei lá, duas ou três civilizações que é impossível você ganhar. Tem gregos, tem japoneses. O grego, eu vou ser sincero que você consegue bloquear o grego. Se você conseguir pensar o que o cara tá pensando, mas você se tem você que... conhece teu grupo, você consegue bloquear o grego. Mas você vai jogar com alguém que você não conhece. Sim, mas geralmente a gente tá falando em mesas que já estão jogando mais vezes. Concordo. Então, o grego você bloqueia, o japonês já discorda. O japonês já não é bem japonês mais difícil. É aquela lance. Joga o japonês sabendo que vai perder. Mas daí, pontos positivos. Voltando, a parte de aleatoriedade dele é extremamente baixa. Então pra mim isso já ganha muitos pontos. Aleatoriedade é compra de cartas de cultura e na hora da batalha de comprar exploração. As cartas e exploração, mas é coisa que você controla, então pra mim acho que isso é um ponto é coisa positivo. Que vai pegar todo mundo vai ter uma carta diferente de cultura, todo mundo vai ter uma exploração diferente. Um aspecto que eu gosto dele assim é o aspecto que você tá jogando um jogo difícil. Se você ganhar, você fez um bom trabalho assim, absurdo assim. Você teve um raciocínio estratégico de certa forma que você queimou o neurônio e você conseguiu ganhar. Gastou muito bloquinho. Gastou bloquinho ali para outras coisas, né? Porque na última vez que a gente colocou, sei lá, umas 12 rodadas, o jogo acabar, 12, 10 rodadas. A média atual tá entre 9 e 10 rodadas. 9, exatamente isso aí. Então 9 rodadas, o jogo recorde, acaba. Se não me engano, é 7. 7, mas foi uma coisa que um cara correu e destruiu, né? Eu tenho na tabela lá, eu tenho o mercado. Sim. Eu acho que a última coisa, assim, que pra mim é o melhor do Civ, é que, assim como o Battlestar Galactica, que não tem nada a ver com esse jogo, as partidas dele são épicas, entendeu? São aquelas partidas que você lembra ainda, na semana depois, quando você vai jogar de novo, você ainda tá com raiva do Irra, porque ele ganhou nas suas costinhas, entendeu? E essas partidas, elas são lembradas por muito tempo e a rejogabilidade é muito boa, então vai ser uma nova partida épica no outro fim de semana. Sim, eu gosto bastante disso. Vamos pro hype de Civilization A New Dawn, que o Xande vai comprar, né, Xande? Já começou, agora tem que terminar, meu cara. Você entrou no Civilization. Que droga. Mas o que a gente viu do A New Dawn? Eu até fiz um break news no canal do Jogatina, que vai estar linkado na postagem desse episódio, que tem não é um jogo que é uma nova versão, é um novo jogo dentro da franquia de Civilization. Ele vai utilizar Sid Meier's, mas ele vai ser uma coisa mais parecida com Clash of Cultures. O lance dele de você ter mapas hexagonais agora, o lance de você ter um bárbaro se movendo num tabuleiro. Pontos positivos. Ele tem uma mudança bem interessante, assim, que eu gostei bastante. Que é assim, você vai ter objetivos públicos. Vai ter 3 cartas você pegar do deck de objetivos. E cada carta dessa vai ter 2 objetivos que você pode cumprir. 1 ou 2 deles. Você fica a critério. E vence o jogador que ganhar pelo menos 1 objetivo de cada uma das cartas. Então você tem que ganhar pelo menos 3 objetivos diferentes. Massa. É muito da hora essa parte. As cartas também de tecnologias, elas vão estar listadas ali embaixo. A sua civilização vai ter uma ordem diferente. Acho que são 8 civilizações que vão ter. Eu gostei bastante do que eu vi. O Xande comentou comigo ontem aí que você pode fazer combos, né, com a parte parte dessa trilha da tecnologia, que é algo que você não vê muito no Civ, no Civilization que a gente comentou. Então acho que é um ponto a agregar. Além do mais, o jogo tá bonito pra caramba. É a arte dele, me parece que é a arte do Civilization 6 do computador. Dos desenhos dos novos líderes, né? Sim. Enquanto o Civilization, esse atual, né? Ele é a arte, me parece, que do Civilization 5, que ele tenta ter uma pintura a óleo sobre tela, assim, um pouco mais real das pessoas, e aquele lá é uma coisa muito mais colorida. É bem bonito, eu gostei muito do que eu vi ali. Então, o nosso hype tá alto, a gente vai provavelmente jogar isso no final do ano, né? Se der tudo certo. E a gente vai, então, encerrando mais uma edição aqui do nosso podcast do Jogatina BG. Um podcast 1h20. A gente fez um podcast um pouquinho maior aqui. Primeira vez que o Ira passou de 1 hora. Pois é. E esse podcast pra falar de uns jogos que a gente mais adora no nosso grupo. É difícil a gente falar que alguém no grupo fala que não gosta desse jogo. Todo mundo no nosso grupo gosta desse jogo, cara. Uhum. Ele é unânime, por mais que você fala que tem aspectos quebrados ou que você não ganhou, então, qualquer outra coisa, você gosta desse jogo, cara. É interessante porque sempre que a gente vai jogar é a partida épica. E que se você jogou também, você é ouvinte, jogou, deixa nos comentários quais são as suas facções favoritas. Será que vale a pena falar facções favoritas aqui ou não? A gente tem uma hora, gente. Fala uma facção favorita sem ser gregos e romanos. Japoneses. Droga. Sem ser gregos e japoneses, que são os quebrados. Os astecas. Astecas é legal. Xande. Ah, o Bismarck, ele é muito lindo, né? Alemães. Eu vou ficar com os espanhóis. Bom, e pra acabar esse podcast, eu só quero que fazer a tradição que comecei no podcast passado. Xande, escreva Civilization através de uma sobremesa. Que sobremesa que você colocaria para Civilization? Estrogonofe de chocolate. Porque é uma bagunça no final do jogo. E é bom pra caramba. Eu gostei disso. Boa análise, boa. Cara, eu vou dar uma... Assim, a sobremesa não é overpower, mas eu gosto bastante. Aquela gelatina da avó misturada com leite condensado e creme de leite, que é uma mistura gostosa. Sei. Gelatina colorida, você fala. Sim. Nossa, isso é bom. Caramba. É bom pra caramba, cara. E pra você, Ira? Nossa, cara, eu não sei comer doce. Eu me... Eu sei de uma sobremesa que você pode falar que você gosta, que é a torta de limão. Ah, pode ser. É a torta de limão. Porque ela é gostosa, mas ela pode ser azeda às vezes. Valeu, Xande, pela participação. Obrigado. Valeu, até mais. Bom, a gente fica por aqui. E até o próximo turno. Yes.